Você terá acesso ao protocolo de tratamento através da nossa plataforma de saúde. Lá encontrará o protocolo completo com um plano alimentar detalhado, receitas caseiras e ingredientes específicos que gradualmente ajudarão a regular seus hormônios e eliminar os sintomas que tanto te incomodam.